Na tarde de sábado, policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais que fazem parte da Operação Fronteira Blindada, deslocados de outras regiões do Paraná para auxiliarem na fiscalização de fronteira, abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu Criciúma e encontraram 5 quilos e 140 gramas de crack com uma jovem de 16 anos dentro de sua mochila. A menor, moradora de Foz do Iguaçu, da região da Vila C, disse que trabalhou durante toda a semana em um posto de lavagem de veículos, onde foi abordada por um indivíduo que lhe ofereceu R$ 1.000 para o transporte da droga. Juntamente com um entorpecente, a menor foi encaminhada ao DEA de Foz do Iguaçu para os procedimentos, como explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal encarregado do Grupo de Operações Especiais na Fronteira. Bom, hoje nós demos início à Operação Sentinela no ano de 2014 aqui no estado do Paraná e o efetivo está sendo reforçado em razão da operação. E durante a primeira fiscalização que a gente realizou no dia aqui foi abordado um ônibus com itinerário de Foz do Iguaçu a Passo Fundo e outro ônibus com itinerário de Foz do Iguaçu a Criciúma. Em ambos os ônibus foi localizado um no bagageiro, uma caixa de som contendo entorpecente dentro, aproximadamente 6 quilos de crack. E no outro ônibus foi localizado numa mochila, que pertencia a menor, mais 5 quilos de substância análoga a crack. O que, que acontece agora? Agora o cidadão maior de idade foi dado voz de prisão, vai ser encaminhado à Polícia Civil, e a menor foi apreendida e será encaminhada à Delegacia do Menor e Adolescente. O indivíduo desde menor já está na prática dessa atividade, desse tipo de crime, né? É, durante uma entrevista com ele, ele acabou admitindo que quando era menor foi apreendido também com quantidade considerável de cocaína. A ação da PRF é no intuito de barrar esse tipo de crime aqui. É, a ação da PRF é contundente no sentido de sempre evitar que esse entorpecente chegue ao local de destino. Seja aqui na região fronteiriça mesmo, ou mesmo chegando ao local de destino. Sempre quando a ele passar pela pode rodovia. Ser feita por onde? A denúncia, sempre que necessária, sempre que o cidadão achar que deve fazer uma denúncia, souber de alguma informação importante e relevante, ele pode simplesmente ligar 191, que é o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.